93.7 FM. A informação com Pedro Carvalho. A Associação Ambientalista Zero pede que haja uma redução do número de horas por dia para a realização de obras, além de mais fiscalização por parte das autoridades. É possível fazer obras nos dias úteis das 8 da manhã às 8 da noite. E nós propomos que haja apenas um máximo de 4 horas, de preferência até repartidas, ao longo do dia, por exemplo, num prédio, e aquilo que é garantir a capacidade de teletrabalho e também de muitos alunos que estão a ter aulas em casa. As autoridades policiais devem ser mais assertivas, mais disponíveis para fiscalizar. Entre as 7 da manhã e as 11 da noite, elas poderem terminar algum ruído excessivo que esteja a ter lugar, o que, de acordo com a atual legislação, só é possível durante a noite, entre as 11 da noite e as 7 da manhã. Francisco Ferreira da Zero a explicar que dessa forma haveria menos barulho para quem tem de ficar em casa a trabalhar, em casa ou a estudar. Os sacos de folhas secas de cannabis de 15 gramas vão custar 150 euros e, apesar de ser obrigatória, a prescrição médica não tem comparticipação. A Presidente do Observatório Português de Cannabis Medicinal mostra satisfação pelo facto deste produto começar a ser finalmente comercializado nas farmácias. Carla Dias lembra que muitos doentes procuravam produtos no mercado negro. Por proposta de um eurodeputado português, o Hemiciclo de Estrasburgo atribuiu o Prémio Cidadão Europeu ao Corpo Nacional de Escutas, Escutismo Católico Português. O Corpo Nacional de Escutas é a maior organização de juventude de Portugal. Fazem um trabalho enorme no que respeita às competências dos jovens, na educação, na formação, na transmissão de valores, que também são valores europeus, como a solidariedade, como também valores humanistas. Portanto, é com satisfação que vejo o reconhecimento do trabalho do Corpo Nacional de Escuta. Ivo Faria, chefe nacional do escutismo católico, recebeu a notícia com extrema alegria e refere que este prémio vai servir de incentivo para continuar o trabalho feito pelo escutismo em Portugal. A Federação de Professores classifica de positiva a intenção do Partido Socialista de alargar as escolas de acolhimento aos filhos de professores que estejam em teletrabalho. Desde o anterior confinamento e ensino à distância, deveria ter sido possibilitado. Há dias uma colega estava a dar aulas e os próprios alunos ouviam uma filha pequenina a bater com toda a força numa porta e a gritar pela mãe. Há um prejuízo para o professor na sua atividade, há um prejuízo para o filho do professor porque não tem o acompanhamento que necessita e há um prejuízo para os outros alunos. Secretário-Geral Mário Nogueira a valorizar essa possibilidade para os docentes com filhos até aos 12 anos, mas considera que já vem tarde. 93.7 FM. A banda sonora do seu almoço. Lunchtime 93.7 FM. Olá, boa tarde, sou a Mónica Amaral e a partir de agora trago as melhores baladas para a trilha sonora do seu almoço. Enquanto almoça, sempre pode recordar algum momento da sua vida. Fique por aí.